Agora com vocês, o homem do Alô! Alô! Alô! DJ Tom! Vai começar, DJ Tom Máximo. Bora pegar gatilho, bora dançar assim no baile do Alô. Um, dois, três. Apresentando DJ Tom, agora de frente com você. Pra começar assim! Detonando todas. Like ninguém volta. DJ Tom Máximo. E é pra começar no Brangão. E aí, coração? Rafael, isso aqui, meu parceiro Branco, um abraço pra você, Brancão. E vai virando no Charvinho, vai virando no Gigado. E vai virando no Charvinho, no Charvinho. Dá-lhe Tom. Aí, DJ Tom. Solta, solta. Aqui do Tom Máximo. DJ Júnior e também o Nandinho do Tironé. Isso aqui com a gente, valeu, garoto. E aí, meu irmão? Dançando do Baile do Alô, tá só começando, gatinha! Esse é o Baile do Alô! Vindo chegando! Apresentando DJ Tom, agora de frente com você. Forte abraço aí, o Paulo. Paulo Açougue Top Carne. Assina embaixo, meu amigo branco. Roberta, e a Márcia, o Jackson e o Alan, piloto, a equipe me bebe logo. Você não vê, até já tem... E aí, cabeludo? Pra valer, você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. DJ Dandinho é o rei. Eu vivo sofrendo pelo seu amor. Libera mais uma. Só mais marcante, vai. E a galera vai chegando. Vai chegando, Tom. DJ Tom Máximo, o homem do alô. Valeu, chefe! Vai, vai, marcante! Tomba! próximo, o homem do alô. Já já tem muita saudade que o homem do alô vai tocar pra vocês. E aí, Kleber? Que vou encontrar. E a Sally lá do Acará. Hoje curtindo e relembrando o velho tempo do dinossauro na época. Se existe em algum lugar. Oh, oi! Quando vir, vou me apaixonar. Na luz da lua, vivo a sonhar. Bora, mortadela! Vai me emocionar. Vem, vem, vem, meu animal total. A noite cai, quem me segura? Eu vou pro crocodilo. Na época. DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. E aí? A noite cai, quem me segura? Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. O showman da saudade. Fazendo você lembrar essa época aí! DJ Tom Máximo, o homem do alô! Vamos junto! Tudo bem. Meu amigo Rei Arthur! Fala, rei! É o rei! Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Meu amigo Branco, e aí, Branco? Ele é e a primeira dama não, aqui no Baile do Alô. Te fiz mil apelos, você nem ligou. Seu orgulho não pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve, não se abre mais. Máximo. Canta aí, meu amor! Nosso amor, o que eu queria acabou. Por que brincar assim? E não. É o Baile do Alô aqui do Sítio do Chefe! Vê como eu estou sofrendo, amor, sem ter você. Não quero chorar, mas vou também tentar viver. Nosso amor, o que eu queria acabou. Por que brincar assim? O som mortadela. Vê como eu estou. Só Yacht Club na época. Por você. Não quero chorar, mas vou também tentar viver. Aonde? Ouve, ouve, que eu quero te dizer, meu bem. Mas ouve, eu vou viver minha vida, amor. Mas ouve, que isso vai ser longe de você. Aonde? Ouve, ouve, que eu quero te dizer. Tom Máximo. Sítio do Chefe. E a gente já mandando aquelas marcantes pra você que gosta de relembrar. Uhul. Estou aqui pra te dizer bye bye. Tchau, tchau, amor. Quero dizer DJ Nandinho. Junto aí, Caloura Saúde também, Pérola Saúde e o Lucinho. Por isso, hoje mesmo eu vou sair.

tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Ei, tem coração se lembrando de muita coisa. A galera vai, vai curtir e dançar na festa da Tsec, chegou pra detonar. É o DJ Irã, ele bota pra quebrar, mixando na batida e todo mundo quer dançar. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão e a moçada aqui no meio do salão. Ultra da som, show de iluminação. Eu fez a som. O Kendel, Kendel, Kendel. Eu fez a som. E acho marcante só dançar o carinho. DJ Nandinho, seu amor. Cláudia, aí do sítio do chefe. Sim, mortadela. Vem, vem curtir. Vou lhe dar som pra cada de coração. Vem, vem dançar. Vou te deixar e faz a galera agitar. Vem, vem curtir. Vou lhe dar som pra cada de coração. Barracão do tio velho. Vou te deixar e faz a galera agitar. Só no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Tudo isso dessa mão aí. Vem curtir a noite inteira e vem chegando com aquele chameguinho. Vem nascendo de mansinho com o rosto paladinho. Agora a noite vai ficar muito completa. Quero... Essa era a época do Tecno Brega, meu irmão. As pulotinhas, meninas sensuais, queria que tu fosse mais. Vou ouvir a noite inteira. Vai, no gigado, no gigado, caqueado, caqueado, no gigado, no gigado. Vai assim. Graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me... Cadê as mulheres sinceras? Dois passos pra... As mulheres daquele charminho. Vem, vem se movimentando, filha. Vem! E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. No sítio do chefe! E ela tá... dançar. Eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando, vai rebolando. Vai rebolando! Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando, vai rebolando. Essa sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movimentando. Tá, tá movimentando. Tá, tá, tá movimentando. E ela? O homem das fronteiras. Bora, chefe! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí? Se depara nos vindo, porque tô tentando. Se eu quero só, não quero hablar de coração. Daqui a pouco ele tem a minha parceira DJ, DJ Melri. Em seguida tem o Lohan pra fazer muita onda pra você. E tô tendo a roupa, se não me tem pouco a pouco. Se eu quero só, a mega bugre desta noite. Patrocínio todo especial da Brahma Shop e Skol. Simbora, Marcão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quando a tua mulher brigar contigo, o que é que tu vai dizer pra ela? Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Se ela brigar de novo contigo, tu vai dizer o quê, rapaz? Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Mas ouça bem o que eu digo agora. DJ Tom, ele é o máximo. DJ Tom, ele é o máximo. Tá na hora da gente dançar agarradinho assim no sítio do chefe. O nosso amor na carroça da saudade agora vai tocar. Quem comanda? Com DJ Tom. No baile do Alô, que é pra você se apaixonar. O nosso amor é lindo, é grande, um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Oi! Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morto. Lucílio Everton, Pérola Saúde, foi de Dandinho. Que o amor se fez, que o amor se fez, que o amor se fez. Vai te ver. Sente do Chapecon. Toca aí. Viva a esperança. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. E a galera aí da Loura Saúde, derramando muita cerveja, papai. Oi. Me leva pro seu colo. Vem, minha filha. Pode me ninar. Vem pro baile do Alô. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Compro sua briga sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Hamburgueria Idris aqui com a gente. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você meu amigo cara de abido. Preferido, o meu primeiro. Aliás, é o cara de gato. E a Miriam, a primeira dama. Rosete e o Ronaldo. E seu aqui também, valeu! Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Sítio do Chefe, o baile do Alô, pra detonar seus melhores, seus melhores. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Uhul! Preciso tanto de você. Como é que é? Sem você não sei viver. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Fico louco até só de pensar que você esteja mandando. E abraçando aí também a galera lá do meu Acará. A você. E são aqui firme e forte. Um abraço aqui do Tom. O que que ela é? Minha amiga. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Vai, faca. Cagueta. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Viva Mar José e Josiane. E aí, Bacide e a Loura? Nosso amor é tão imenso que nem amigo Silva, da Carretilha Super Live. Isso aqui deu bem com a gente, né, meu DJ? Um abraço! E a galera da Coxinha do Cello, e são firme e forte também aqui! Léo Ribeiro, design. Bora, Léo, bora pra cima. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Tem uma música que diz: eu te amo. Em uma relação amor real. Você conhece alguém que leva uma relação amor real? Eu também te quero. Essa aqui, ó. Amor real, acabou o dinheiro, ela pulou do barco. Passe o pano. Eu ontem fui em contra com meu bem. Amor real. Eu ontem fui rever o meu amor. O que aconteceu? O tempo passou, o dinheiro acabou, e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Onde é esse churrasco, hein? Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou, que ela fez. Não sei porquê, ela com outro foi casar. Acabou o dinheiro, acabou o amor, papai. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar, eu sou seu amado, amante, amigo. E amigo Daldo, da carreta, Lambisau. Ele tem é? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Na batida, na batida, na batida. Na batida. Na batida, acelerando, acelera, isso, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo no HD, mexendo no HD. Estamos apresentando DJ Tom, agora de frente com você. Aconteceu de um gatilho passar e você comentar com a sua amiga, filha? Já? Vi você passar. Olha a mensagem. Me apaixonei no teu olhar. Coração. Amor. Vai! Que você, só você, é meu grande amor. Esperei você. esperar esse dia. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Como é que é, hein, papai? Machista é tão superficial, acha que é normal, um harém. Um abraço aí, Dari, Thiago, do Mercadinho, lá da Vila Maú. Isso aqui, galera da Vila Maú. E o Emmanuel de Gerandinho, tá em toda, né, Nandinho? Ele disse que me amava. Oi? Que nunca me deixaria. Tu acreditou, sua besta? Eu tão boba acreditava. Acreditou! Seu amor foi só mentir. Uhul! Você mentiu, meu amor. E bem! Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Thank you. Tom, botando o povo pra dançar. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa! Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termina. Já já tem muito rock doido, papai! Agora, pois quem sabe um dia a gente. Como é a música? Desculpa, mas eu. Volta, mano, não é nem pra te tirar. Só sei dizer que te quero e te imploro mais um. Como é aquela música? Só o cabelão, só o bundão. É bundão, é? Minha vida não faz sentido. Ah, eu. Sem você corro perigo. É? Te peço agora, por favor. Rego Nandinho, pelo amor de Deus, cara. Atende, mestre. Olha o Mega Geração. Um abraço aí, a galera do Mega Geração. Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando. Oi! Não jogue fora os bons momentos que passamos. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Minha vida. Já já volta do Diego Absoluto. Sem você corromper. Absoluto. Bora, Mortadela! Avisa aí que eu acertei de novo. Fim de semana. Como é que é? Porque na minha cama tu tá falando. É que eu pensei que era o 413, rapaz. É? Esconde das suas amigas. Só quer me amar no sigilo. Essa troca. Loura Saúde. Dorme comigo, comigo. Se ferrou. O Everton da Pérola Saúde, o DJ Matheus Lucílio, do Golfe Brutão. E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E vou passar a vida toda. É o Mortadela. Original. Papai, saudade tem nome, sou eu. Calma, branco, não te amestrua. Ainda é teu, e se tu ainda não perceber? Alô, bebê! Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Mas é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Vai, novinha! Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Mas é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Eita, novinha! Mexendo o bumbum, tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje? Lá vem a novinha! Diz: a Dani já tá com carinho, só não pode se apaixonar. Senta, filha. Você tá numa sentença, só não pode se apaixonar. E a Dani senta, senta, senta, Dani. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Tô aqui de olho em tu. Já já, meu parceiro DJ Diego Absoluto. Tô ficando tarado e doido pra saber. Vai estremecer. E é hoje que eu fico com você. Na linha mais maior tempo que eu tô aqui de olho em tu. Eita, novilha! Olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que o DJ. Senta, Dani. A Dani já tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode não. Olha o DJ Nandilha aí, hein, morta dela. Já tá numa sentença, só não pode se apaixonar. E a Dani senta, senta, senta, Dani senta, senta, senta, Dani senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Oh, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota nenê, bota bebê. Se não for você, e eu tô. Tô com saudade daquela sentadinha. Vai! Bota bebê, chama. Bota nenê, bota bebê, bota nenê. Meu amigo Marcelo do Açaí das Flores! Forte abraço pra você aqui do Homem do Alô! Não vai ser ninguém. Diferente de tudo! Alô! Ramon, e o peixe? Só você. Cadê o peixe? Aquele peixe só você que tem. Bota nenê. Vamos lá. Eu, você não vai ser. Eu tô com saudade. Meu amigo Lucílio. Fala, meu patrão Lucílio, como é que é, garoto? Bota bebê, bota nenê.